www.h2c.com.br. Salve, salve, favela. Aqui quem liga é Tubarão, mas você enterra tentando a sorte no mundão. E tenho a honra de apresentar com vocês mais uma cria do gueto, Alex Street. Demorou, e eu, Cuco, tenho também maior satisfação de estar lado a lado com quem é. Mostra pra que tu veio, Alex. Corriqueiro, no reino da favela, pode ser o ato primeiro que se passa num bar. Nós vai de família que chegam cansados, que senta na mesa, que pega o baralho, que desce a breja e se põe a jogar. Tacos cansados, mentes cansadas, a autoestima abalada, porra, foi longa a jornada. Aí ladrão tá valendo, olhos atentos nessa jogada. A carta certa, a vitória que lava o ego, pelo louro endividado se sente cada vez mais prego. Hoje foi dia de ter recebido um fruto de um mês sofrido, um dinheiro extra no bolso, tá valendo. Ter recebido com louvor, o fervor da partida ainda anuncia cerveja, cerveja, um quente, quente, o dono do bata contente. Crescido maldade na mente do perdedor que nos conformou com um zap gravado na testa. Puta que eu pariu, vai virar tragédia. Foco no que era festa, vai virar tragédia. O que era festa, no cateado, no bar. Joga a carta certa, pois o jogo da vida não admite brecha. No cateado, no bar. Joga a carta certa, pois o jogo da vida não admite brecha. Desce um M&M, agora o boteco treme. E a mesa rodeada de loucos, a jogatina tá decente. Trabalhador vira assassino no mar, jogada macabro. Eco do bonde, escolta o zap horário, fez da madrugada. Filho da puta, sobe o gás, no seu sangue eu quero é mais. Já tô vendo mais uma lápide escrita aqui. Já, cadê os loucos que estavam ao redor? Correram pra longe, vai lotar em gambé. Tem fragante de morte, vai sujar, vai sujar, vai sujar. Fodeu, ouvi que matou, implorar. Pelo amor de Deus, o que que eu fiz? Correu, não quis, agora é tarde, a merda já foi feita. 3:30 da madruga vai ter velório na sexta. E com certeza vai ter mais um velório na sexta. No cateado, no bar, joga a carta certa, pois o jogo da vida não admite brecha. No cateado, no bar, joga a carta certa, pois o jogo da vida não admite brecha. Balada sangueira pra alguns, na minha quebra é comum se tirar vidas, como se fosse TV, se ouve o boom, clack. E a justiça que é somente a divina e nada mais, periferia, qualquer lugar inexistente. Jamais, meu Deus, o que estou vendo? Mais uma dona Maria, que chora todo dia, ao redor as filhas, puta que eu pariu. O rabecão só colou no outro dia. O choro da perda corta a alma de qualquer ser. Não dá pra crer, fez do boba queima roupa, quebrada na louca. Chama na cena, entre cena, outra vez a desgraça. Mas um homicídio no bar, motivado pela cachaça. Pensa mãe, tá tudo bem, ficou sabendo da teta. Mataram o maluco no bar, perto do Leão, liga a cena. Promessas atiradas ao vento, vai vendo. Resultaram em choro e lamento. Até hoje eu me lembro do momento de ira dos irmãos. Até quebraram o busão, cheguei a uma conclusão. Violência gera violência e sangue, guerra. Lei da favela, é lei da bala. Qualquer coisa se vai pra vala. Por droga, por pinga, por mina, por uma jogada armada, por uma jogada armada. No cateado, no bar, joga a carta certa, pois o jogo da vida não admite brecha. No cateado, no bar, joga a carta certa, pois o jogo da vida não admite brecha. No cateado, no bar, joga a carta certa, pois o jogo da vida não admite brecha. No cateado, no bar, joga a carta certa,